certos outros eram meu irmão. Boa família, bom lar, ensinamentos cristãos. Crescendo, se fortalecendo, tudo indicava que no futuro ele seria um bom cidadão. O tempo passando, ele amigo de todos, logo completou seus 18 anos, sem dor de cabeça, sem treta até então. É o tempo de prestar serviço militar, alistado nas forças armadas. Conheceu diferentes camaradas, que triste pra ele, que triste pra gente. Adilson, meu mano, lá dentro ficou totalmente dependente. Saindo de lá, começou a roubar. Dentro de casa foi aonde começou a praticar. Até seu emprego, que estava garantido, foi perdido. De lá pra cá, nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas sei que agora ele está em paz. Tenho certeza, tenho certeza. E onde está? Esteja em paz, em paz, em paz. Meu mano, meu mano. Esteja em paz. E onde está? E onde está? Esteja em paz, esteja em paz. Meu mano, yeah. Agora muito trabalho, muita dor de cabeça. Adilson arrumando uma porção de treta. Mas minha mãe otimista e sempre com muita fé, orava pedindo ajuda pro filho que tão bem ela quer. Mas só Deus sabe como foi forte a dor que ela sentiu quando viu do lado de dentro da cela o filho dela. Preso por furto, estava detido. Delito grave havia cometido, detonado pelas drogas e também pela maldita estadia na prisão. Se arrependia, chorava, quem sabe até talvez orasse, pedindo que de lá de dentro Deus o tirasse. Seu pensamento era um só, se recuperar. Ele saiu de lá de dentro no marcado horário. Só que infelizmente agora é um ex-presidiário. Um ex-presidiário decidido a mudar, decidido a melhorar. Foi internado numa clínica pra se recuperar. A ajuda que tanto precisava estava lá. Algum tempo se passou e ele ficou recuperado. O evangelho de Jesus Cristo lhe havia sido pregado com motivação. Voltou a trabalhar, ficou noivo e até pensava em se casar. Mas por pouco tempo durou nossa alegria. Só lhe restavam apenas mais uns dias. Somente esteja mais uns dias. Em paz, e onde está? Esteja em paz. Meu mano, esteja em paz. E onde está? Esteja em paz. Meu mano. Mas a lei humana sempre falha. Sua liberdade condicional foi revogada. Alegaram que ainda faltavam 6 anos. Novamente enquadraram meu mano. Adilson tinha fé que logo sairia, formaria sua família, se reintegraria. Era um sonho que não aconteceria. Não. Não aconteceria. Com o tempo, sua saúde se deteriorou. Sequelas do passado mostravam que seu futuro estava selado. Libertado pra casa, voltava muito mal. Em fase terminal, um destino selado, um episódio frequente. Um jovem morrendo prematuramente. Não teve como deter, não teve como conter. AIDS ou HIV, pegou, esquece. Você adoece, tudo terminado. Infelizmente não haveria futuro devido ao seu passado. Mas tinha fé que ao lado de Deus logo estaria. Tendo a tão sonhada paz, que quis ter um dia. Que quis ter um dia. Onde está? Esteja em paz, meu mano. Esteja em paz. E onde está? Esteja em paz, meu mano. Na sala da minha casa, eu digo pra você. Na sala da minha casa, minha mãe viu meu irmão morrer. Algo nada agradável de se ver. Antes de fechar pra sempre os olhos seus, disse a minha mãe que viu os anjos de Deus vindo buscá-lo para a paz e o conforto que o mundo não lhe deu. E faleceu. Hoje passados alguns anos, sei que o meu mano ao lado do pai está curado. Graças ao evangelho de Cristo que lhe foi pregado. Há poder no evangelho, a proteção é saúde pra sua vida. Vem então, meu irmão, se proteja do vírus do cão, da peste do século. Não seja cético. Não erre primeiro pra depois. Perde perdão. Esteja em paz. Esteja em paz, meu mano.